Nosso tema de hoje é em que você acredita. Então, é uma pergunta aparentemente simples, perguntando no que a gente acredita. Mas se a gente for analisar mais a fundo, a gente vai ver que essa pergunta, ela é determinante pela maneira como a gente vai conduzindo a nossa vida. Então a gente às vezes não percebe as coisas que vão acontecendo e todas elas estão encaixadas nas nossas crenças, no que a gente realmente acredita. Se a gente pegasse e separasse de um lado as coisas que a gente acredita, fizesse um quadro e relacionasse tudo que eu acredito, do outro lado a gente coloca as coisas que realmente eu faço e tenta ver se tem ligação do que eu acredito com o que eu faço. A gente vai se surpreender e vai notar que algumas coisas que a gente diz que acredita, a gente não faz. A gente faz coisas que a gente não acredita, talvez. Então, por que que isso acontece? Primeiro, pode ser que a gente acredite menos nas coisas que a gente faz. Ou pode ser que realmente a gente não acredite. A gente acha que a gente, por não se conhecer o suficiente, a gente acha que a gente acredita em tais coisas, a gente é de tal maneira, mas na nossa prática diária, a gente vai se revelando e às vezes a gente não vai percebendo. Mas as nossas atitudes, as nossas ações, elas vão mostrando quem realmente a gente é, o que a gente tem dentro, o que a gente realmente traz dentro de si. Essa observação, ela acontece e ela se faz necessária para que a gente comece, então, a ter noção da nossa situação dentro do espaço que a gente vive. Lá no início da nossa encarnação, vamos voltar para o início dela, quando a gente era criança, a gente começou a formar aquilo que se denomina de sistema de crenças e valores. Então, quando a gente é criança, a gente começa a receber informações dos nossos pais, principalmente, e com o passar do tempo, de todo o meio que a gente vai convivendo. Essas informações, elas vêm de que maneira? Algumas delas, pelo exemplo, então, de novo, a figura dos pais, que são muito importantes, é nele que a gente se espelha, são o nosso exemplo para a gente ir formando esse sistema que eu disse. Além disso, do exemplo deles, daquilo que a gente recebe por informação. Então, não só deles, mas também quando mais adiante a gente começa a frequentar a escola, a gente começa a sair de casa, começa a ter outros grupos e começa a ter essas informações começam a chegar até nós e a gente vai, algumas delas vai interiorizando e tomando como nossas. Além dessas duas situações, que é o exemplo e aquilo que a gente ouve, são também as nossas experiências. Então, tudo aquilo que a gente faz, em determinado momento, às vezes imediato, às vezes um pouco mais demorado, a gente tem um retorno. Eu faço tal coisa, eu recebo um retorno. Um retorno bom ou ruim. Dependendo do que eu fiz, dependendo aonde eu fiz isso, eu vou receber um retorno. Então eu começo a selecionar aquilo. Isso é uma coisa que acontece automaticamente pela nossa mente. Eu começo a separar isso. Isso pode, isso não pode. Assim como aqueles exemplos que eu guardei em mim. Isso é tão importante na nossa vida e acaba sendo tão determinante que a gente acaba reproduzindo isso no decorrer da nossa existência, muitas vezes sem se questionar, sem perceber. O nosso modelo familiar, ele é tão forte na gente, que a gente tem a tendência de repetir ele no próprio grupo familiar que a gente vai formar depois. A gente vê que, por exemplo, um rapaz, né, ele casa. Ele leva para a ideia dele de casamento o modelo que ele tem na família dele. O modelo paterno, né? familiar dele. Só que do outro lado, a esposa dele também leva o modelo dela, os exemplos que ela trouxe da casa familiar dela. Automaticamente a gente deixa isso muito no campo, às vezes, das ideias, e faz com que, nessa união, que é o casamento, a gente tenta implantar o nosso sistema. E a outra pessoa tem o sistema dela. Então aí já começa alguns problemas, né, de convívio. Que namorava, era tudo perfeito. Quando começa a viver junto, começou o problema. Os meus valores, vamos dizer assim, contra os valores dessa outra pessoa. Na verdade, não deveria ser assim. E não é para ser assim. A gente tem que somar as experiências para poder crescer. Os dois, é para isso que serve o casamento. Os dois somam para formar uma nova família, levando os pontos positivos que eu tenho por trás de mim com os pontos positivos que ela tem por trás dela. Essa é a ideia. Só que a gente vive de uma maneira onde a gente não tira um tempo, vamos dizer assim, às vezes para conversar. O que que tu quer? Quando a gente pede para a pessoa, para outra pessoa, o que que tu quer com o casamento? Então, normalmente a gente começa a enumerar diversos fatores materiais. Ah, eu quero ter uma casa, eu quero que a minha casa seja assim, eu quero ter uma vida assim, assado. Mas a gente não acaba conversando sobre os valores que a gente está trazendo para essa relação. Até para saber se realmente podem ser compartilhados. Porque às vezes eles estão tão enraizados, as minhas crenças, que eu tenho muita dificuldade de mudar elas. Ou de aceitar que uma outra pessoa tenha alguma coisa tão diferente daquilo que eu penso. Então, até que ponto eu estou disposto a ser aberto o suficiente para poder aceitar isso? Eu acredito, que é o tema de hoje, eu acredito que aquela pessoa que eu escolhi, ela pode somar ou ela vem para diminuir? No que realmente, então, eu acredito e o que eu faço para fazer isso realmente funcionar? Nessa ideia nossa, desse sistema de valores e crenças, como eu disse, alguns deles são bastante enraizados em nós. Tem coisas que a gente assume desde pequeno como verdades e nunca questionou. A gente recebeu essas informações, seja de alguma daquelas formas como eu disse, e ficou preso naquilo. É o que se chama comumente de preconceito, né? Preconceito virou palavrão. Quando alguém aponta e diz assim, aquela pessoa tem um preconceito, parece que está falando de um palavrão. Todo mundo tem preconceito. É um conceito pré-estabelecido sobre determinada coisa, sobre aquela coisa que está se falando. A questão é poder transformar esse conceito que eu tenho já dentro de mim estabelecido, rever ele e poder alterar, modificar. Como eu disse na questão ali, a gente teve experiências e formou um conceito sobre aquilo. Não significa que aquela experiência que eu tive, aquele conceito, ele é verdadeiro. Ele foi verdadeiro naquela situação. Mas talvez se eu fizer a mesma coisa em outra situação, com outras pessoas, em outro momento, ele dê certo. Então ali a gente já começa a quebrar essa ideia que a gente tem estabelecida e rígida de um conceito. Se a gente não se coloca na situação, na posição de poder ver isso de frente e ter essa possibilidade de aceitar isso, de dar essa oportunidade para que a coisa seja feita de uma outra maneira, a gente não caminha para frente. A gente continua no mesmo lugar. Então, dá essa oportunidade. Será que aqui a outra pessoa não está certa? Será que não sou eu que estou errado? Será que aquelas coisas que eu acredito, será que elas têm algum fundamento? Ou é simplesmente uma crença que eu tenho sobre uma coisa que eu copiei de alguém? eu vi acontecer com tal pessoa e por medo eu, uma atitude defensiva, eu assumi aquilo para mim também. Então a ideia do que eu acredito, que a gente deve se perguntar, né? No que eu acredito? A gente que está aqui hoje, a gente acredita nos valores espirituais, senão a gente não estaria aqui, né? A gente está buscando alguma coisa a mais, está tentando ampliar esse conhecimento, as coisas que a gente acredita, e pela insistência, eu diria, fazer com que a gente realmente passe a acreditar em algumas coisas. Existem algumas verdades em que a gente ainda luta para aceitar. Não digo aceitar, mas para vivenciar. Mas todos nós sabemos da imortalidade da alma e da perenidade do corpo. Mas a gente continua vivendo muito ainda pela questão física e deixando a questão espiritual para um segundo plano, quando tiver tempo ou quando realmente apertar alguma situação. Então, é nessa ideia que a gente vai tentando retomar esse caminho em que a gente acabou deixando de lado.